A cultura ainda existe, persiste, vai além do que os panos que tu veste. Se é Pirituba, Zona Oeste, as pestes que o cenário criou, que o sistema não manipulou. Que veste nas track, e assim blefe pra quem desacreditou, formou. Meu rap é bruto e sujo, cita conteúdo. Meu fruto não visa lucro, mas luto por um tributo. Escuto e escrevo justo, num mundo que não é mútuo. Mas muitos dizem tá junto, e na hora cadê o conjunto? Assim não dá, Joe, o time já tá dividido. Metade resolve ostentar, outra metade era segue os princípios do que nos foi passado pra fazer desde o começo. Enriquecer nossos valores, sem nada a dizer de preço. Mas e aí? Cadê? Só blim blim, refrão chiclete. Beleza sem inteligência, eu ligo a TV pra ver paniquete. Por quê? Que é Brasil, essa moda já vai passar. Vida colorida foi aqui de bandido e não ficou pra relatar. Mas eu vou, se Deus quiser eu vou ficar. Vou mais longe do que cê pode imaginar, Joe. E vai constar sem precisar estar em ideia alheia. Vou remar contra a maré pra não acabar seu terrado na areia. E direito, bro, tá na pilantragem. Não passou despercebido, vou relatar na mensagem. Rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Real subversivo, aplico verso sem massagem. E direito, bro, tá na pilantragem. Não passou despercebido, vou relatar na mensagem. Rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Real subversivo, aplico verso sem massagem. Quando a intenção tropeça na ambição, ilusão te prega peça, reza que testa oração sem salvação. Já nem tem noção nem reação, quando a revolução se cala no silêncio da estagnação. É uma maldição que ofusca a busca da missão, te deixa cego, ego no teto e a moral no chão. Papo reto, vacilão, adepto da alienação. Manipulado que segue calado, o otário formado em televisão. Feitado, teleguiado pela distração, e sem capaz de buscar paz, rapaz, é o que te faz. Sem mais cuzão, presta atenção, que nós não tá de brincadeira não. Adrenalina e batida em rima que nem cocaína, acelera minha pulsação. Mas nunca se iluda, tu tá na multa de quem prega farsa. No olho cê vê o apavoro de quem engole o choro e disfarça. Trava, se engasga com as palavras. Subversivo, sigo ativo no meu compromisso, eu não paro por nada. Mantenho minha alma lavada, ideia sem salto é que falta. Tecnologia sem ideologia, cabeça vazia, nem santo resgate. E direito, bro, tá na pilantragem. Não passou despercebido, vou relatar a mensagem. Rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Real subversivo, aplico verso sem massagem. Direito, bro, tá na pilantragem. Não passou despercebido, vou relatar a mensagem. Rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Real subversivo, aplico verso sem massagem. A quadrilha se une pra fazer a vida. É o chame, é a zica. Minha palavra entre combate, minha guerra te causa medo da lama. Fui o destaque, fedelho, lost no gueto, vacilão. Situa na picadilha, minha ideia não tem curva, é dialeto e não gíria. O cão a loja vale, a boca que fala se cala. Um dia de pico, outro dia na vale. Então para, João, não tá entendendo. Pirituba nessas merda que cês andam aí dizendo truta. Fica ligeiro, truta, fecha a boca, escuta. Figurante de malhação na banca, entrece no carro. É pouca ideia pra trocar com a quadrilha. Outra fita, pisa por fim pra chegar. Aqui relato o que aconteceu. Cheguei trazendo minhas verdades, na mentira se perdeu, não. Deu dessa vez pra você, então segue seu caminho. Eu nem preciso falar muito, os putos se arrastam sozinhos.